Vivo direto. Pronto, controle centro 19.8. Tracionamento táxi, decolagem, torre 118.95, altimetro marca 620. Confirme pessoas a bordo. Clear decolagem, tá 3.95. Salvador, bom dia, o Gorro 759, tá no 29, tem uma informação Foxtrot para autorização Guarulhos. Gorro 759 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, comprometida a saída da El, Leda Motiva. Intercepta Pesolo 1-0 para Baté. Após decolagem, curva direita. Aciona 5427 e o controle 119.8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, pela Dael Leida Motiva, após o uniforme do Lu 1-0, Taubaté. A primeira curva direita, 5427 no transponder, 19-8 controle, gol 1-7-5-9. Planejamento correto, cima quando pronto para o push no 09. Semana quando pronto no 7-5-9. 2-0, desse 5-1, 1-9, desse 1-8. 19-8, obrigado, bom trabalho, amigo. Muito obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, até a próxima. Marina Fox, vento 150 graus, 10 nós, autorizado a decolar, pistão 17. Autorizado, chama para ingresso no 7, Golf. Confirma para ouvir? Marima Fox, decola os 1-9, chama o controle, 1-9, desce 1-8. 1-9, desce 1-8, ouvi Marima Fox. Autorizado, chama para ingresso no 7, Oscar. Próxima, rapaz, para ingresso, Romeu, Romeu. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, capiceiro no 7, Golfo, confirma o PLB? Com 05 no PLB, vai reportar a venda pro 107. É Momo, depois Cogbo, Kilo, Oscar, Golf e Bravo Uniforme, depois Rua Direto. Aliás, pronto, não, 7, 1, 2, 3. Meu Golf, vento 1, 5, 0 graus, 1, 2, 9. Autorizado ingresso à esquerda, reporte alinhado e pronto. Então, Romeu Golf, decola os 2-2, controle 1-2-0, correção, controle 1-9, deixa 8. 19-8, Romeu Golf. Centro. Autorizado, decolar. Vento 1, 40 graus, 1, 2, 9, desculpa, Francho. Salvador, o gol no 759, no 9, para pushback acionamento. Livre, chame táxi. Livre, chamando para o táxi, gol no 759. Puxa que golfe Oscar, decola aos 27, tem condição de já iniciar a curva esquerda? Chama aqui. Autorizado, curva à esquerda, cruzar o campo e chama o controle 20 decimal 8. Ou correção, 119 decimal 8, isso que eu fui, acho. 98, Oscar Maria. Dois gols, 75 na final, bastante travado. Foro 755, o vento 140 graus, 10 nós, autorizado para uso pista 10. Informa o tráfego que decolou hoje de Salvador, está evoluindo com proa noroeste, mas está em saída, não interfere na sua aproximação. D704, muito bom dia, mantemos com o trabalho da Copa e prepara para o Caracaju. O 1759 para o táxi, está com o 177 a bordo, autonomia de 4 horas e 3, alterna Galeão. Copiou o gol 1759. Gol 1759, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, táxi em Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1020. Autorizado o táxi e a parte, o Índia no ponto de espera 1895-759. Bom, Salvador, gol no 649. No 649, Salvador, consiga. Da Fox, próxima apresentação, quanto seguro? No 649, informação em curso Foxtrot. Por seguro, nível 360, aguarde cópia. Salvador, bom dia, o Gol 9759 está próximo à ponte espera da 10. Bom dia, 9759, é a linha e mantém, pista 10. A linha mantém, 10, Gol 9759. 755, no solo aos 32, liberou via eco, 121, decimal 1. Via eco, 211, Gol 9759. Solo, Gol 1755, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, Gol 1755. Gol 1759, decolagem autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 14 nós. Autorizado a decolagem, 10, Gol 1759. Agora no 649. Fui no 649, você, Salvador. Já consegui a sua apresentação para Porto Seguro? Fui no 649, aguarde mais um minuto. Vai dar. Azul 2704. Azul 350, aprovado. Copia? Escuta do São Salvador? Copio 350, solicito 330. Azul 2704, autorizado Serra Bravo com meu Foxtrot via UP Azulu 17, nível 350, saída Puca, transição Aru. No Gol 755, mantém a posição. Mantém a posição, Gol 755. Azul 2704, confirme quanto tempo mais iniciar o pushback após a colinha. Aguarde. É um finger 3 e 4 vazio, o Sol. Tem que modernar isso com o point. A coordenação é feita a companhia com o extraero, que não é a gente que autoriza o gate não. Azul 2704, salve. Vai, gente, aguarda. Fala 649, tá no 62, amigo. Com a puxa, fala mesmo. Inicia o pushback aguardando cota, igual no 649. Vai iniciar aguardar a cota. Gol 1649, pronto, cópia? Prossiga. Gol 1649, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Upper Zulu 44, saída da El Leda, pode direto, por seguro. Agora pista 10, primeira curva à direita, transponder 5432, frequência do controle 119, decimal 8. 360, autorizado, por seguro, decola no 0, curva à direita, da El Leda, após direto. 432 no transponder e controle 198, Gol 1649. Gol 1649, escotelhamento correto. Chuveiro autorizado, reporte para o táxi. passará o... Solo, voo 1755. Voo 1755, autorizado, portão 04. 04, não deixa. Azul 2704, pronto, cópia. Cópia 2704, já estamos no bike agora em... Azul 2704, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5430, frequência do controle 119.8. 5.0 autorizado, registro, decola da 10, curva à esquerda, Caracaju, 7.4.3.0, 4.3.0, transponder 119.8, controle do azul 2704. Azul 2704, conselhamento correto, reporte pronto para acionar. Agora sim, pronto, pushback de acionamento, 2704. Azul 2704, mantenha, aguarde. Seguinte, aguardando na posição 1, 2704. Coronamento 49, para o tanque. POB 54, 3 horas, alterna com. Voo 1649, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi aí Índia, quando pronto, chame TOI 118.95, ajuste 1020. Ajuste 1020, e o táxi é Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1985, voo 1945. Salvador, agora 649, ponto de espera da 1, 0, pronto. Bom dia, agora 649, autorizado a alinhar e decolar, pistão a 0, vento 150 graus, 1 a 3, nós. Bom dia, alinha, decola da 1 a 0, voo 645. Tango e Yankee Delta, confirme, reboque. Confirma, confirme, reboque. Tango Yankee Delta. Solicito autorização de retorno para a posição de número 9 no pátio principal. Tango Yankee Delta, confirme. Papa Romeu, Tango Yankee Delta, posição remota 14. Solicito autorização de reboque para a posição de número 9 no pátio principal. Papa Tango, Tango Yankee Delta, autorizado reboque para o portão 09, reporte ao término. Reportarei. Azul, escuta o 2704. Azul 2704, livre pushback acionamento, reporte para o TAC. Aqui, a gente reporta o TAC. Dono 649, decolado aos 44, chamo controle 199 decimo 80, bom voo. 18, obrigado, até a volta. Azul 2704, está pronto para o táxi, senhor. 116 pessoas a bordo, 3 horas e 20, alternando Sierra Bravo, Sierra Golf, lá em Natal. Azul 2704, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1020. 020 via Índia, chama 118-95, ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Salvador, é o Papa Romeu, Tango, Yankee, Delta, informa o término do reboque na posição 9, pátio principal. Papa Romeu, Tango, Yankee, Delta, ciente. Trato. Salvador, TAM 3830, informação Foxtrot, autorização Recife, DCSR. TAM 3830, Foxtrot, confere. Pronto, cópia. Pronto. TAM 3830, autorizado, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota do plano de voo, nível 270, saída Pucca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5445, frequência do controle 119.8. Transponder Recife, nível 260, rota do plano, Pucca, Aracaju, saída, decola da 10 com curva à esquerda, transponder 5445, controle Salvador 119.8, na 3830. TAM 3830, cotejamento correto, reporte, pronto para o pushback e acionamento. Azul 2704, obrigado. 251, bom voo. 251, obrigado. Azul, tá na escuta? Bom dia, Azul 4039, seja formação Fox. Azul 4039, informação impulso Golf, pronto cópia. Pronto cópia. Azul 4039, autorizado, Terra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu 10, poste pro Bávia, poste Upper Zulu 16, decola, saída da El, Leda, transição ótima, decola da pista 10, primeira curva direita, transponde a 5446, frequência do controle 119.8. Autorizado Campinas, 340, Upper Zulu 10, curva. Pode ser o número 6, da Euleda, ótimo. Recolo no 0 para a direita, 5446 transponde, controle 198, Azul 4039. Azul 4039, corrigindo, Pampa Azul 10, após Pubave, Papá, Uniforme, Bravo, Alfa, Victor, após Pampa Azul 16, Azul 4039. Fechei, Pampa Azul 10, Pubave, Pampa Azul 16, Azul 4039. Azul 4039, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai voltar quando pronto, Azul 4039. Alfa Romeo, Sierra November Victor, curva confere. Guarde cópia. Papa Romeo, Sierra November Victor, autoridade Serra Bravo, Romeo Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 290, saída Cuca, transição Aracaju, decola da pista 17, primeira curva esquerda, transponder 5457, frequência do controle 119.8. Romeu Serra November Victor, confirme o pessoal da bola. Papa Romeu Serra November Victor, sim. Papa Romeu Serra November Victor, para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Então 3830, livre pushback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre estacionar é bota para iniciar o táxi. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Papa Bravo de Foz de Serra. Papa Papa Bravo de Foz de Serra, bom dia, Torre Salvador, prossiga. Agora passado 2 milhas do marcador interno, se possível no interno ingressar uma base pela direita, dona 7. Ok, ciente, reporta para o cancelamento das regras. É. Salvador, bom dia. Vou no 372, dentro da Gol, posição 4, autorização para retiro. 372, corpo confere. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 1372, autorizado Serra Brava, Romeu Foxtrot, conforme rota do plano de voo, nível 370. Saída Pucca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5456, frequência do controle 119.8. Autorizado, Recife, nível 370, alta conforme o plano, saída Pucca, transição Aracaju, decolando 10, curva à esquerda, após decolagem. Transponder 5456, controle 119.8. Voo 1372, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigadão, 372. Estou propondo o cancelamento e o ingresso na base pela direita da 17. Ok, bravo, uniforme Serra, cancelado agora os 0, modificada 07, da presente em 5 curva esquerda para uma base pela direita, reporta nacional com transferência. Reportar a final, bravo de você. Vitor autorizado, táxi até Papá, reporta para ingresso, ajuste na 020. Reportando para o táxi, Aron. 420, hotel em Ribeirão Preto. Bravo, Uniforme Serra. Bravo, Uniforme Serra, avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 150 graus, 139. Bravo, Uniforme Serra. Ciente do vento, Serra, autorizado, 17. Táxi da Índia. Acho que na 1895, azul 4039. Bravo, Uniforme Serra, solo 1-0. Confirma por gentileza o pátio. 1-0, abaia até. Quer ultrapassar Papá e Relis do Beck? Será que é aguardando para ingresso? Ok, estou aguardando da Papá. Estamos na aeronave aqui na Papá. Ok, ultrapassar Papá para liberar ingresso da aeronave na pista. Ok. Foi bom dia, azul 4039, ponto espera pronto. 4039, autorizado, ingresso, decolagem, pista no 0, vento no 40 graus, no 29. Autorizado, ingresso, pista no 7, a porta alinhada e pronto, Serra November Vitor. Azul 4039, copia a torre. Positivo, autorizado, ingresso, azul 4039. E decolagem, 1-40 graus, 1-29, azul 4039. E decolagem também, 1-0, azul 4039. Bravo, uniforme Serra, autorizado, ingressar via Papá, estacionar a frequência livre. Via Papá, estacionar a frequência livre, dá retorno, já. 4039, decolada azul 13, chama o controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, azul 4039, obrigado, bom dia. 0, Fortaleza, confirme, autonomia? 3 horas e 25. 3830, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 0 via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1020. Ajuste 620 via Pátio Índia, ponto espera 395, tá? 3830, tá? Pista 1-0. Tem que manter a posição, Serra Novembro Vitor. Romeu, Sierra, November, Vitor, decolagem autorizada, pistão 17, o vento 150 graus com 139. Gol 1372, guarde. Guardando. 809,